Amizade hoje em dia já nem é mais como antes. Pouca gente interessante, muita gente interesseira. Na era digital é só contato virtual. Já não se vê criança correndo na rua a tarde inteira. Plena modernidade, repleta de inovação. Tudo em alta resolução, de qualidade primeira. Saudade da antiguidade, de quando era menor. Das receitas de avó e dos doces na prateleira. Muitos sofrem com a mudança de direção. Mesmo em meio à multidão, ainda se sentem só. Universo em expansão, tudo bem padronizado. Tanto frio embaraçado que faz a mente dar nó. O mundo pode rodar, mas uma coisa não muda. Você sempre tem a chuva de um ser superior. Simplicidade existe e é por ela que vale. Contemplar cada detalhe da obra do Criador. Independente do que se modernizar, sempre vai haver essência em algum lugar. iPad ou iPod até pode impressionar, mas ao valor das coisas simples nunca vão se comparar. Independente do que se modernizar, sempre vai haver essência em algum lugar. iPad ou iPod até pode impressionar, mas ao valor das coisas simples nunca vão se comparar. A vida tem preço sim, e esse foi pago na cruz pelo bom Senhor Jesus. Espero que não se esqueça, mesmo ele sendo dono do ouro e da prata, não tinha nem mesmo onde reclinar sua cabeça. Andava com pobres, mesmo lidando com doutores. Mas a geração atual inverteu seus valores. Moleque de 6 anos hoje tem tablet como meta. Sonho de criança era um dia ser atleta. Alegria era tirar rodinha da bicicleta. E uma infância sem joelho ralado não era completa. Senhores pais, seus filhos precisam de amparo. Sejam presentes ao invés de dar presentes caros. Grandes capitais só querem gerar capital. Pra eles o real valor é só o valor do real. Sendo assim o bem maior não é o bem material. É praticar o bem e o amor em tempo integral. Independente do que se modernizar, sempre vai haver essência em algum lugar. iPad ou iPod até pode impressionar, mas ao valor das coisas simples nunca vão se comparar. Independente do que se modernizar, sempre vai haver essência em algum lugar. iPad ou iPod até pode impressionar, mas ao valor das coisas simples nunca